Eu sou feliz e vou cantar. Não há motivos pra reclamar. Não vou deixar tristeza em mim. Eu quero é mais herdar assim. Teu coração alegre, teu coração alegre, teu coração alegre, Cristo comigo está. Chorar é tudo em vão. Se Deus está em meu coração, se você quiser alegria e luz, abre o coração, deixa entrar Jesus. Tem coração alegre, tem coração alegre, tem coração alegre, Cristo comigo está. Tem coração alegre, Cristo comigo está.